nesta batalha. Ele prometeu que em breve voltará. Ao passar na tempestade, posso ouvir o Salvador dizer: fonte no deserto, dá-me esta água, Senhor Jesus. És o piloto do mar da minha vida, amparado sou em seus braços de amor. Liberto sou a paz.